os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. É terça-feira, são 9:10 da noite. E eu sou a Joana Lourenço. E cá estamos numa entrada assim. E tu és a Rita Bernardo. Sucesso, é verdade, sou a Rita Bernardo. Obrigada, Joana. Se não fosse tu dizer o meu nome, eu não saberia como não, me chamo. Acho que não. Bem, mas e hoje, acho que sim. Hoje temos estamos de volta, sim, não é verdade? E depois de uma ausência na semana passada, já cá estamos de volta. E o que é que nós trazemos hoje? Nós prometemos que íamos compensar e assim foi. E então trouxemos um grande tema, que é Soul Music. Para tocar no coração de todos, sim, vós, na alma de todos. Vamos trazer muitos clássicos, não achas? Acho que sim, porque no fundo, se formos ver um bocado a Soul Music, já esteve no seu auge mais algum tempo atrás do que propriamente agora. Sim, nós fomos pelo buscar, menos eu sinto eu acho muito que nós isso. Fomos buscar muito, pronto, logo o início de anos 60 e 70, mas entretanto também tentei trazer coisas novas e o que é que se anda cá a fazer, porque eu senti que havia uma grande... Há um bocado de falta, sim. Cá, não é? E eu acho que sem mais demoras, podíamos já pôr uma musiquinha. Achas? O que é que tu achas? Eu acho que sim. Só acho para que, entrarmos no, acho que vamos, no ritmo. Vamos começar a entrar no ritmo, sim senhora. E vamos começar precisamente com uma música que fala muito disto, do soul na alma de um homem, não é? É verdade. Traduzindo o título à letra, sim, digamos. Este senhor foi logo do início. Sim, é? Foi do início dos primórdios do soul. E infelizmente já nos deixou, não é? Mas ficamos com a sua obra, digamos. Sim, sim, sim. E trazemos precisamente o senhor James Brown. Grande James Brown com I'm a Soul Man. E isso fala o sentir bem. Vamos ouvir então. So I'm a Soul Man, James Brown. So don't worry. aqui na voz de James Brown. Isto foi uma coisa muito engraçada, porque nós começámos muito bem o programa, não foi? As duas muito felizes. Sim, mas nós começámos o programa. Estávamos mas aqui com um pequeno problema técnico, tanto que as pessoas não nos conseguiam ouvir. Pois, se calhar podemos fazer a nossa entrada. Um obrigado à Clara por ter dado o alerta. Vamos fazer é? A nossa entrada, Rita. Vamos fazer a nossa entrada, então. Bem-vindos a mais um quadro dos macacos que dominavam o mundo. Hoje é terça-feira, são 9:15 da noite e, portanto, cá estamos nós. Eu, Rita Bernardes. Eu, Joana Lourenço. E estamos preparadas para vos dar um programa que já começou, dedicado ao soul. Sim, e agora sim, vamos começar com vocês. Atenção que nós começámos antes, mas pronto, não faz mal. Não faz mal, claro que não. Estamos sempre prontas para começar, não é? Sim, sim, sim. E olha, nós a semana passada fomos a uma festa cujo tema era precisamente este senhor. Ele é um grande homem da soul e do blues e de tudo o que há por aí. Falamos, pois, do senhor Stevie Wonder. Senhor, exatamente. É um senhor mesmo. E a música que vos trazemos, na esperança de fazer chegar a soul à vossa soul, não é? Cool. É a Superstition, que para mim é uma das minhas preferidas deste senhor. E vamos ouvir então Stevie Wonder, Very Superstitious. Yeah. foi Jackson 5 com ABC. A Joana achou que era uma música que ela devia trazer por bem. Sim, e pronto, é muito fofinha. E muito gritante, não é? Sim, a Rita não vai muito bom, mas eu achei bem. É um programa de soul, temos por esta não, música. Não, acho que sim, acho que sim. Acho que fazes muito bem. Fiz, mas disse ao tema. Sim. E mais uma vez, nós andamos taco a taco e com a concorrência do Benfica, não é? Sempre. E como nós somos umas pessoas com... Não temos mal a perder, somos assim umas pessoas que... Mas estamos a falar do Benfica, obviamente. Não, mas tem nada... não temos mal a perder no que toca às pessoas não nos estarem a ouvir para estarem a ver o Benfica. Ah, não, não tenho nada contra isso. Mas para aquelas que nos estão a ouvir... Vejam o Benfica. Para aquelas que nos estão a ouvir, não vejo nada. Para aquelas que nos estão a ouvir, temos o prazer de informar que o resultado continua 1-0, estavam 0 há bocado. Aliás, eu tive a felicidade de para saber o Benfica. Eu tive a felicidade de saber isso porque cheguei aqui à faculdade e estava tipo Golo! O estádio a gritar. Não viste os seguranças a fazer a festa também? Não, porque lá estava, ouvi isto cá fora, depois quando entrei estava tudo calminho. Tá bem. Já tinha passado a euforia do gol. Vistos. Sim, acho que sim. É que eles estão sempre ali a ver futebol e às vezes de vez em quando fazem assim uma festinha, não sei o quê. É o normal. Pronto, consegues saber os resultados através deles, sim, de certa forma. Bem, antes de irmos ao nosso Monkey Business, acho que podíamos começar com o primeiro pedido. Temos dois na calha até agora, vamos começar com o primeiro, não é? Sim, sim. Que foi um pedido do Diogo Moreira, que ele diz que esta música, para ele, foi das melhores coisinhas que ele já ouviu. E é Sharon Jones com This Land Is Your Land. E eu sugiro que nós vamos passar vamos ouvir, sim, e depois vamos ao nosso Monkey Business, okay, porque isto realmente vale a pena. Sim, sim. É mesmo, sim, bom para te introduzir. Isso, acho que sim. Até já. Portanto, até já e fiquem com This Land Is Your Land. This land is your land. For you and me. As I went walking down that ribbon of a highway, I saw the meaning of that endless skyway. Now I saw below me that for you and me. As I was walking, now they tried to stop me. They put up a sign that said, oh, it said private property. Well, on the back side, you know, was made for you and me. Yeah. was made for you and me. This land is your land. Acabámos de ouvir This Land Is Your Land, de Sharon Jones. Foi aqui um grande escolha. Foi um pedido do Diogo Moreira. Obrigado, Diogo. E gostei muito. Façam como o Diogo Moreira e como a Clara Barata, que é o outro pedido que eu falava que temos aí ali prontinho a sair daqui a bocado. Sim, sim, sim. Façam como eles e deixem-nos os vossos pedidos de música soul, música que vos toca a alma, na nossa página do Facebook, facebook.com/quantosmacacos. Podem ligar-nos num instantinho. Sim, podem ligar-nos. 21719023. 21719023, já sabem, estou sempre à vontade. E agora vamos seguir com o nosso espaço de concertos à Borliu. Sim, sim, sim, sim. O Monkey Business, é o nosso, é? Monkey Business, é o nosso negócio, sim, são concertos grátis. Hoje na voz de Joana Lourenço e... Olha, sou eu. Vamos a isso, então. Vamos. Monkey Business. Monkey Business. O Monkey Business desta semana tem como protagonistas os Capitães da Areia. É verdade, a banda da editora Amor Fúria vai dar dois concertos que nós aconselhamos. Segundo a banda, os Capitães da Areia surgiram para o mundo no Santiago Alquimista, dia 1 de maio de 2009, na noite de lançamento do primeiro disco dos Golpes. Apesar do pouco tempo de existência, já tiveram no Music Box, Santiago Alquimista, Maxime e o ano passado no Ótimos Alive. O novo disco está aí, acabadinho de sair, e poderão ouvi-lo já esta sexta-feira, dia 9 de março, na FNAC do Cascais Shopping, às 9h30 da noite, ou então, e então, no dia a seguir, sábado, dia 10 de março, na FNAC do Chiado, pelas 6h30 da tarde. O Monkey Business desta semana fica por aqui, voltamos na próxima terça. Até lá, bons concertos! Monkey Business. E é bons concertos mesmo. Sim, sim. E já que não temos concertos, agora vamos continuar com a nossa música, não é? E vamos. Desta vez com uma coisinha um pouco mais recente, já que temos andado em coisas mais antigas, mais clássicas, não é? Sim, sim, sim. Eu... O que é que nós temos? O que é que nós temos? Nós temos precisamente a Alicia Keys. É, está bem. É ela que se lançou através daquele concurso, o American Idol. Tal como o nosso... Alicia Keys? Sim. Tu não me digas. Tal como o nosso convidado Dino Pereira se lançou através da Operação Triunfo. Mas mais sobre isso na segunda parte. Este é do primeiro... Sim, nós vamos só... Lançámos aqui o rumorzinho, não é? Sim, temos que dar a dica, não é? Um convidado que é uma referência na soul música em Portugal. Sim. Mas antes de irmos à conversa com ele, sim, não é? Temos aqui... Alicia Keys. É verdade. E eu não fazia ideia que ela teve no American Idol. Teve, sim, senhora. Foi das primeiras. Tu me ensinas. Mas acho que não ganhou. Acho que foi uma das... Não sei, não digo isto com certeza, mas acho que foi das... Ficou nos primeiros, mas não foi a primeira. Ok. Esta música é do primeiro álbum dela, o único que eu aprecio verdadeiramente. Sim, eu concordo contigo. Songs in A Minor. E esta chama-se A Woman's Worth. Sim, olha, eu acho que é das minhas preferidas, Rita. Muito bem. Minha também. Vamos ouvir então. Vamos ouvir. Alicia Keys. not just dough, but a show that you know she's worth your time. You will lose if you choose to refuse to put her first. She will and she can find a man who knows her worth. Cause a real man knows a real woman when he sees her. They say I'm crazy, the way you got me open, baby. Ooh. They say I'm bugging, the way I'm time sweating your loving. Ooh. They all sit and wonder why this feeling I cannot hide. It ain't a question of pride. Ooh. It's love. It's love. It's love. It's love. Ooh. It's love. It's love. It's love. Estamos a ouvir de fundo It's Love, Jill Scott. Jill Scott. A Joana achava que ficava aqui bem com a Alicia Keys. Porque são pessoas mais recentes e apesar de terem são mulheres mais confusão de coisas a acontecer, mas pronto, esta já é uma senhora que é, já muita gente chama a rainha, ela e Erica Badu, as rainhas de New Soul e não sei o quê. E eu achei que faz sentido. Acho que sim, eu acho que faz todo o sentido. Tudo bem. Vamos falar então um bocadinho do nosso convidado. Tuga, não é? Sim. Ele vai estar à conversa connosco. Vai estar, aliás, qual vai estar? Ele vai estar à conversa connosco via telefone, porque por motivos profissionais de impossibilidade não pôde vir para Lisboa, porque ele vive no Porto. Daí que vamos. Sim, é o senhor Dino. É o que é possível e vamos fazer a entrevista assim. Pronto, o nosso convidado é Dino Pereira, não é? Sim. Força. Bem, ele toca com. Ele canta com Expensive Soul, e acho que foi o primeiro projeto. E agora com Soul Family. Está aí em grande. Uhum. Também já lançou um álbum a solo, que eu gostei muito. E acho que até podíamos passar agora um som. Isto é de 2008. Passar um som, tu és bem daí? Aliás, é curtir o som. Por isso acho que tá sim, acho que faz sentido. A música chama-se A Curtir o Som. Esteve no nossa página do Facebook como preview, digamos. Assim, tínhamos lá o videoclipe, onde entra muita gente. Exatamente. Entre elas a Cláudia Semedo, não é? Nossa colega. Catarina Mira, também nossa colega. Sam da Kid. E o irmão, que é o Sam da Kid. Sam da Kid, esse que entrou, foi o produtor. Entrou o Virgul, entrou o Pac-Man. O Sam da Kid foi o produtor do álbum do Dino, saiu com a editora Quarto Mágico. E o álbum que saiu em 2008 chama-se Eu e os Meus. Assim é que é. Por isso acho que podem agora ficar com o single, a curtir o som. A curtir o som, e é o Dino, nosso convidado, daqui a pouco. Sim, que vai estar connosco. Exatamente. Daqui a pouco. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Rita. Vamos ouvir então, vamos aliás curtir o som então, com o Dino Pereira, nosso convidado, mais daqui a pouco. Desta vez quero ouvir o que tens para contar. Nem sequer vou fingir que contigo vou mudar. ser amores teus pais. Viver alguns tipo anos 60, onde tudo era tão belo, virgem, simples, perfeito. Se estás apaixonada, não fiques parada. Eles não nos dão nada além da música. São precisamente os Expensive Soul, com os quais o Dino, nosso convidado, já trabalhou e trabalha. Vamos falar um bocadinho dos projetos em que ele entrou, não? Convém, pronto, para ser mais fácil. Aliás, ele neste momento, não sei se eu posso revelar isto, mas ele está a ensaiar com os Expensive Soul. Por isso é que ele não pôde vir até cá abaixo. Sim, sim, sim, e está envolvido no projeto do No Soul Family também. Sim, certo. E tem o seu próprio projeto a solo, portanto isto é... Sempre a trabalhar. Tem mãos para estes projetos todos, não é? Bem, e como nós dissemos no início do programa, nós tivemos alguns pedidos na nossa página do Facebook, sim, não é? Sim, sim. Pedidos e vamos atender. Vamos atender agora mesmo, precisamente. Esta primeira... Porque isto, vamos respeitar... Assim é a ordem, não é? Vamos respeitar a ordem e vamos ser cavalheiras, entre aspas, e deixar as senhoras primeiro, não é? Portanto... Aliás, são duas senhoras. É um pedido, uma senhora, exato. E é uma senhora a cantar. A cantar, exatamente. Temos, portanto, Billie Holiday, God Bless the Child, e foi um pedido da Clara Barata. Sim, sim. Mas antes, deixa-me só dizer que o Benfica ganhou. 2-0, portanto, já vos pode passar a azia da semana passada. Bem, vamos então ouvir. Não vamos falar sobre isso. Vamos então ouvir para a Clara e para todos vós que nos ouvem. Sim. Billie Holiday, God Bless the Child. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends. They're crowding round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give, crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.

foi Hit the Road Jack, de Ray Charles, que foi um pedido do João Lambalho, que o também nos está João, a ouvir. Verdade. É verdade, foram os nossos dois pedidos. Podem continuar a pedir músicas, daqui a pouco vamos ter o Dino à conversa connosco. Sim, via telefone. E também vamos ter via telefone. As escolhas do Dino. Sim, as escolhas de dele. De Soul. De Soul, exatamente. Mas enquanto isso... Nós temos mais escolhas. Exato, para pôr nossas. Exato. Por isso, agora é a nossa vez. Sim. Rita, vai lá. Sim. Querias passar uma senhora, não era? Sim, acho que era um crime falarmos de Soul e não passarmos esta senhora. Sim, eu concordo. Acho que esteve recentemente a cantar no funeral da Whitney Houston, não foi? Olha, não sei nada sobre o funeral da Whitney Houston. Eu também não. Não mas sei. Pareceu-me, mas não quero estar a criar rumores, não é? Nem especulações. Portanto, a música que vamos ouvir já teve montes de versões, montes de covers, sim, incontáveis, não é? E é uma coisa que todos devemos ter, não achas? Sim, devemos dar e receber. Dar e receber, exatamente. A música chama-se Respect, R-E-S-P-E-C-T, e é de Aretha Franklin. Vamos ouvir. Se ela quiser começar, nós vamos ouvir. Ok. You don't know what's right. No, you don't. I don't know. anybody. Oh, hon, I wanna talk about love and trying to hold somebody the way I love you, babe. And I've been loving you, babe. In my brain. Oh, I can see your face again. A piece of blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good? What good? Cause I ain't good at you. That's all I ever wanted. And I ain't good at you, babe. Oh, when I've been looking around. But you don't know. You don't know what it's like. No, you don't. No, no, no. You don't know. But if you don't know. But it's like, could I love anybody? Oh, hon, I wanna talk about trying to hold somebody when you're lonely. For you, babe, but I just want you to know I tried. Got to be here. Let's live. Marvin Gaye. Foi Mr. Marvin Gaye, Getting It On. agora que eu escrevo toda. Getting It On. Estou a empacar com isto. Bem. Antes disso, ouvimos Janis Joplin com a música To Love Somebody. Sim. Nós ouvimos dizer que havia pessoas que gostavam de dançar, portanto, pusemos estas musiquinhas para a dança. Sim, ouvimos dizer. Não vamos revelar, não. Não vamos revelar, claro que não. Bem. E a seguir foi Marvin Gaye. Nós ficamos ainda há algum tempo aqui a tentar escolher. Sim, qual a melhor? Sim, qual a melhor? Mas este é um clássico, não é? É um clássico. E achei, bem, Marvin Gaye, esta música em soul, claro que sim. Claro que sim. E assim foi. Eu acho que sim. Bem, e nós estamos quase na hora de termos o Dino ao telefone connosco. Sim, falta muito pouco. Quando o telefone toca. Não. É aquela hora de quando o telefone toca. Exatamente. Olha, melhor timing, agora? Melhor timing era impossível. Estou sim. Boa noite. Olá. Boa noite. É o Dino. Olá, Dino. Bem-vindo. Seja bem-vindo ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Já estás em direto. Consegues ouvir-nos? É, lá, já estou em direto e eu assim com esta atitude. Não, então. Não, acho que estiveste muito bem. Não, acho que estiveste bem. Apresentaste-te logo, portanto, acho que foi uma boa entrada. Não, nós não queremos aqui perder tempo. Entras logo, claro. E conseguem escutar-me bem? Sim. E tu consegues ouvir-nos bem? Também, estou a ouvir-vos. Também, ah, pronto. Que bom. Então temos comunicação estabelecida. Tudo a correr bem, é o que interessa. Bem, olha, eu sou a Rita. É para tu conheceres agora as vozes. Olá. Eu sou a Joana. Exato, para reconheceres as vozes. E pronto, seja bem-vindo ao nosso programa especial Soul. E vamos começar. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Pena de não estar aí pessoalmente, mas prometo que numa próxima estou aí e levo um álbum para oferecer. Obrigada, e nós agradecemos imenso a tua disponibilidade e simpatia por fazeres a entrevista por telefone. Sim. Foi de uma grande simpatia, a ser. Obrigada. É verdade. Bem, olha, vamos começar por te fazer uma primeira pergunta, que tem tudo a ver com este programa, no fundo. Como é que a música e o soul, no fundo, entraram na tua vida? A música soul entrou na minha vida desde muito novo. Meus pais ouviam bastante e os meus irmãos sempre fomos muito influenciados pela música gospel e porque os meus pais ensaiavam na Igreja Católica, né? Eram catequistas, mas ensaiavam cores, mas sempre tivemos aquelas influências gospel, porque desde pequenos sempre gostamos de ouvir grandes nomes como Lenny Williams, Al Green, de muito pequenos. E depois refletiu-se no futuro, de uma forma meio que aventurada e um pouco estranha, porque eu dedicava-me antes muito mais à pintura e a minha irmã, assim, dedicava-se mais à música, mas com o passar do tempo foi tudo fluindo naturalmente e aqui estou. E continuas na pintura, só por curiosidade? Opa, não tenho pintado muito, confesso. Aliás, não tenho pintado nada. Mas é aquela mas é um minha gosto. Paixão e tenho que voltar a pintar. Claro que sim, faz sempre bem. Olha, há muita gente que já não se lembra, mas tu ainda passaste na Operação Triunfo. Aliás, se calhar foi das tuas primeiras aparições públicas, não é? O que é que a Operação Triunfo te influenciou, se calhar mais a nível de carreira, ou o que é que, e também o que é que tu achas que estes programas contribuem para, para a evolução da música portuguesa? Ouvi um pouco mal a pergunta, mas foi, foi mais sobre o que é que a Operação Triunfo influenciou, não é? Sim. Na minha carreira. A Operação Triunfo foi, sem dúvidas, o ponto de viragem, porque foi mesmo na altura em que eu estava a decidir se iria para a faculdade estudar Belas Artes ou se faria música. E então acompanhei uma amiga minha ao casting, e na altura até foi a vírgula que insistiu: pá, se já que vieste trazer ela, porque não te inscreves também? E eu não tinha nem o BI nem nada, mas um dos rapazes deixou-me fazer o casting, correu bem, depois apresentei os meus documentos, e com o passar do tempo fui passando, e quando dei por mim já estava lá dentro, e nem estava preparado para aceitar a ideia de fazer o casting, quando dei por mim já estava lá dentro. Foi assim uma coisa muito inesperada. Passaram 3 meses. E enquanto estive lá dentro, confesso, tipo, pensei várias vezes: epá, mas será que é mesmo isto que eu quero? Ia pintando. Mas depois tive uma conversa com Maria João, que foi uma grande influência e a pessoa que se calhar marcou esse meu ponto de viragem, porque aconselhou-nos: vocês estão aqui dentro, aproveitem, porque as aulas estão cá e quase 24 horas, sempre com professores e pessoas atentas a vocês, que dão-vos tudo de graça. Quando foram lá para fora, a realidade é completamente diferente. E isso refletiu-se e pus mesmo à letra esse pedido dela, ou esse chamamento. E hoje, olha, tenho que agradecer. Sim, perdeu-se um pintor, mas ganhou-se um músico. Ganhou-se muito, não se perdeu. Sim. E olha, qual é que tu achas que é o contributo destes programas para a música portuguesa? Achas que são uma coisa fundamental? Eu acho, não acho que são fundamental, porque temos vários, são poucos os casos de sucesso, né? Mas pelo menos é uma forma de abrir portas a toda a gente e dizer que a música é para toda a gente, não é só para quem, sim. Não é só para quem estudou música ou só para quem tem possibilidades de ir lá para fora ou gravar um CD. Não, toda a gente pode concorrer. Algumas vezes acho que utiliza-se em demasia para de vez em quando ridicularizar a música, só nessa parte é que eu não gosto tanto, mas há programas muito mais direcionados para educar, quando são para educar e ajudar-nos a aumentar o leque de conhecimento sobre música, eu acho que faz sempre. Concordas. Todo o sentido. Uhum. Em vez de, não gosto quando transformam-no num espetáculo, mas é inevitável transformar aquilo num espetáculo. Né? Sim. Até porque depois, graças a isso, é que tem mais visionamentos e tem mais possibilidades de haver mais pessoas a conhecer quando comprarem o disco. Pronto, tem as suas coisas boas e as suas coisas más, não é? Como em tudo na vida, não é? Claro. Olha, tu estiveste e estás em vários projetos, os No Soul Family, os Expensive Soul e até a Solo. O que é que cada uma destas experiências te deu e ainda te dá? Com os Expensive Soul tive a possibilidade de evoluir muito mais rapidamente, porque em 8 anos aconteceram muitas coisas e foi graças a uma ida do Algarve para o Porto para aventurar-me para os Expensive Soul quando ainda não eram quase conhecidos e não tinham muita notoriedade, mas aí tive a sorte de ter os meus pais que ajudaram desde o início e disseram: se é o que queres mesmo, a gente vai e nós fazemos o que pudermos para te ajudar. E graças a Deus correu tudo bem. Os Expensive Soul são uma banda com grande notoriedade a nível nacional e dá-me um prazer mesmo grande fazer parte desse projeto. E depois, com eles, vieram os No Soul Family, que, graças ao Virgulho, também foi a pessoa que me convidou, fez-me explorar outro lado, explorar cantando em outra língua, cantando em inglês, mas explorando temas bem nacionais e isso fez com que eu tivesse o meu prémio MTV cá em casa, que também faz-me bem feliz e, tipo... Foi uma grande rampa de lançamento, mesmo para eu evoluir a nível pessoal e conseguir, como quero fazer um álbum mais internacional também e mais world music a solo, já explorando o inglês assim a esse nível também vai me ajudar muito mais quando eu estiver a tocar-me para o meu álbum. Mas os Excessive Soul e os No Soul Family completam-me. E com o meu álbum a solo, mais utilizando raízes do fado e raízes do Cabo Verde, fico assim uma salada mista bem ajuda-me a evoluir como pessoa. E é um bocadinho mais teu, no fundo. E é um pouco mais meu, isso é verdade. Bem mais meu. É verdade. Bem, agora os No Soul Family estão prontos a lançar o segundo álbum, não é verdade? Vocês já tiveram o primeiro. O primeiro single já está aí, Everybody Listen. O que é que tu podes, o que é que tu podes revelar aqui do primeiro single e também já agora do álbum que vai sair na primavera, não é verdade? Assim, um cheirinho, vá. Tá, este álbum está... É um álbum muito mais orgânico. O primeiro álbum era mais dance, mais em que a máquina entrava sobre os instrumentos, mas funcionou. E este aqui tem um pouco mais de... Penso que tem um pouco mais de requinte a nível instrumental e está muito mais orgânico e me deixa bem feliz. As vozes, trabalhamos com um quarteto de cordas fantástico também, o metais, ou seja, tipo, se tivéssemos que reproduzir ao vivo, tínhamos para aí 20 membros em palco, o que gostaria de apresentar no Sudoeste, por exemplo. mas vai contar com um tema também em crioulo, muito bem. Um tema com os Illumination, que são uma banda também portuguesa, mas descendentes de filhos de pais ingleses, mas também muito, muito bons. Uma moçambicana também. Vai atravessar assim umas fronteiras boas, mas também vai ser um disco que vai dar muito gosto, principalmente de cara ao vivo. Está quase a terminar, até sei que termina já este domingo o álbum. Vocês apresentaram o novo single na Baixa Chiado, não foi? Uhum. Como é que correu, como é que foi o feedback? Foi muito, ainda agora estava a ver um vídeo que postaram no site do Soul Family e pá, foi muito bom. Foi, apanhei de surpresa até alguns dos nossos músicos porque fizeram um flash mob assim com bailarinos e várias pessoas estavam no meio do público depois a dançar e não contávamos com tanta gente a assistir à estreia do vídeo, mas correu muito bem. Vocês já viram o vídeo? Sim. Está muito giro. Gostaram? Sim. Claro. E vamos partilhar ver nosso tanto movimento, também. Não é? Olha, nós temos aqui as tuas escolhas para hoje. Sim, tu deste-nos umas sugestões tuas de música soul. E se calhar antes de voltarmos à conversa, vamos passar aqui duas das tuas escolhas, se calhar podemos ir por aí, não é? Quais são? Então, tu olha, é que sabes. Se te lembrares ainda, podes tu escolher agora mesmo. Podes dar indicação já da primeira. Posso? Podes, então, à tua vontade. Apresenta à vontade. Então pode ser o tema do Donny Hathaway. E vou dedicar à Catarina Lopes, que ela está a ouvir o vosso programa. E é um tema muito, muito bonito. Pode ser essa primeira. Okay, depois então... o tema da Ella Fitzgerald. Ok. Ok, fica então agora esta dedicatória para a Catarina, Donny Hathaway, A Song For You. Obrigado, Dini, nós já voltamos à conversa contigo. Tá bom. Então vá, até já. So many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song to you.

he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I foi a Ella Fitzgerald com a música The Man I Love. Foi a segunda escolha aqui do Dino, é verdade. O Dino que já vai voltar à conversa connosco quando o telefone voltar a tocar. Quando o telefone, exatamente. Isto hoje, infelizmente, é assim. É assim, mas para quem só nos apanhou agora, estiver... Opa, pronto, sempre pontual. Quem nos apanhou agora vai-nos continuar a apanhar. Olá, Dino. Olá. Seja bem-vindo de volta. Estás novamente no ar à conversa connosco. É verdade. Estou a gostar da conversa. Ainda bem. Obrigado. Ainda bem. Nós também estamos a gostar muito de te ouvir e de saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho. Olha, eu queria fazer aqui, há bocadinho estávamos a falar de Soul Family, e acho que podíamos ainda voltar aí para falar do... Vocês foram os vencedores do MTV Best Portuguese Act 2010. Qual é que foi a sensação de ganhar e também qual é que foi o impacto que isso teve para vocês? Até se calhar mais a nível pessoal, não sei. Não, para nós já aconteceram coisas boas, tanto a nível pessoal como a nível coletivo. A partir do prémio depois aconteceram muitas coisas boas, tivemos mais concertos, mais pessoas de fora a falarem sobre No Soul Family, depois fomos para Cabo Verde, Angola, e fomos para os Estados Unidos gravar um dos singles para este disco, que a anunciar este disco, é o It's Whatever You Want, e depois a nível pessoal, quando fui para o Brasil, este ano, fui a uma favela, e já aí para trabalhar no meu trabalho a solo, para fazer uma curta-metragem onde vou passar por Cabo Verde, Angola, Brasil, e fazer a ligação entre os temas, assim, nessa viagem. E então, na favela, o pessoal viu o vídeo da MTV, eles dão muito, muito valor à MTV lá, é o canal musical mais visto. Sim. Então, quando viram o nosso vídeo com o logo da MTV, ficaram todos, porra, vocês fazem... Estão na MTV, cara, levaram a cena. Levaram aquilo ainda mais a peito e mais a sério. Então quiseram todos, não, foi preciso para o teu vídeo, conta connosco, e foi bom, foi bom. E aí vê-se o peso que a marca MTV tem ainda a nível musical, a nível mundial. Mundial, é exatamente. Olha, tu já falaste ainda agora do teu álbum a solo e já foste lançando uns cheirinhos ao longo desta conversa. E já falaste que é muito teu e é muito as tuas origens. Quando é que tu pensas em lançá-lo? Eu penso editá-lo no início do próximo ano. Mas este ano pretendo já fazer a curta-metragem, começando a gravar em Lisboa, em Alfama, e depois Cabo Verde, a seguir Angola e terminando no Brasil, a curta. E vai-me dar um prazer especial, porque vai ser uma forma de mostrar o álbum, não só para as pessoas ouvirem, mas contando a história numa curta de 40 minutos, no que já vai formato. Dar para, para explicar todo esse trajeto e o trabalho que deu, não tanto trabalho, deu muito mais prazer do que trabalho, mas leva muito tempo a formar um álbum e a formar a história do álbum, e quero que seja contado assim com a maior verdade possível. Então, no fundo, para fazer isso. Para mostrares todo o percurso de criação desse álbum em duas plataformas, digamos, no, via sim, som é e via imagem. Sim, senhora. Sim, é isso mesmo. Nós estamos agora a falar do teu próximo álbum solo, mas gostava também de voltar aqui ao Eu e os Meus, 2008. Como é que foi gravares um projeto que é só teu? Qual é que foi a grande diferença? Apesar de teres grandes colaborações, não é? É verdade. Por isso, Eu e os Meus, o álbum só poderia ter esse nome. E foi um primeiro álbum, mas quase que parece um best-of de... Não de carreira, mas um best-of de muita amizade, porque quase todas as pessoas estão no álbum. Aliás, todas as pessoas que estão no álbum foram pessoas que ajudaram muito a evoluir, tanto como pessoa como a nível musical, como o Virgul, o Sam Da Kid, que foi quem acarinhou o álbum, o Pac-Man, o Valete, que era um artista que eu admirava muito e continuo a admirar, e o Tito Paris, que foi a pessoa que deu o input para este meu novo disco, que já mais world music, mas eu e os meus foi um álbum mais dedicado ao meu pessoal do hip hop, foi onde eu cresci, foi onde eu aprendi a improvisar, onde tudo aconteceu, foi praticamente com o hip-hop, em quarteira, naqueles inícios, finais dos anos 90, início dos anos 2000, em que o Sam Da Kid estava muito, muito, muito bom. Então, pá, foi assim um tributo aos meus amigos. Foi uma aprendizagem também. Olha, nós divulgámos a tua presença neste programa com a tua música A Curtir o Som. Andámos a espalhar o vídeo pelo nosso Facebook. E tu neste vídeo tens uma namorada que é representada pela adorável Cláudia Semedo. Nossa colega. Grande Claudinha. Sim, que ela é a nossa colega. E pois é, eu lembro-me quando dei o concerto aí, lembro-me, ela foi ver o concerto. E esta é a razão pela qual nós fazemos esta pergunta. Ela acaba por não ser tão adorável assim, porque tu acabas por não ter tempo para ela com pronto, a tua música, não é? É verdade. Como é que foi toda esta experiência de fazer este vídeo e colaborar com a Cláudia? Nós queríamos só que ela... não é? Nesse vídeo. Olha, como vocês sabem, a Cláudia é uma pessoa excelente. Mal dei uma entrevista na Antena 3 e na altura achei-a muito extrovertida, então pensei, olha, a Cláudia era uma boa pessoa para fazer para fazer da namorada chata. Chata no bom sentido, não é? Sim. Mas é que reflete muito a minha vida. Quase nunca tenho tempo para estar com os meus. E... Mas é que ela acaba por não ser chata, porque no fim do vídeo ela já está toda feliz pois, com vocês. Pois, gente, é o que acontece. Gente, é o que acontece. Exatamente. As pessoas reclamam no início, mas depois deixam-se hipnotizar pelo mundo e compreendem a razão. Mas foi uma experiência muito engraçada e o pessoal da Mupi Vídeos foi impecável. Toda a gente que foi ao vídeo era o pessoal foi a tua ideia de trabalho, juntar os amigos todos? Foi. Foi mesmo. Foi um pouco em representação. Era uma exigência para o primeiro disco mesmo. Uhum. Ok, então olha, nós já estamos curtos de tempo, por isso nós queremos passar mais as tuas escolhas. Mais duas escolhas tuas de música. Sim. Já estava-me a lembrar. queres começar com algum especial? Nós temos pode ser o tema do Isaac Hayes. Sim. Never Say Goodbye. E depois pode ser o tema do Lenny... Williams. Pode ser o do Lenny Williams. Because I Love You, exatamente. É um grande tema. Então olha... Vai ser assim que nós vamos ter que... Nos vamos despedir, exatamente. Obrigado. Porque, pronto, já estamos mesmo com os minutinhos contados, então nós queremos passar os teus sons. E também, pronto, vamos dizer às pessoas, não é? Não queremos que isto seja demasiado dispendioso, não é? Não faz mal. Também é isso. Muito obrigada por este jeitinho, pela tua disponibilidade. Exato. Ficámos muito, muito contentes que podemos ter e ainda bem que correu tudo bem. Sim, conseguimos falar bem contigo. Sim, que este telefone às vezes prega-nos um bocado as partidas. Como agora, mas pronto. Então, olha, muito obrigada e cá te esperamos para uma emissão. Claro que sim. Exato, presencial. Vou aí e prometo, olha, até prometo levar o meu guitarrista e fazemos um tema em direto para o pessoal. Sim, senhora, olha, assim é que é falar. Assim é que é falar, era exatamente o que eu ia dizer. Aí, nós chegamos mesmo à espera disso, sim, então, senhora. Olha, mas muito obrigada. Gostávamos muito de ter aqui por telefone e até breve, olha. E olha, queres deixar aí alguma data? Para fazer publicidade próximas datas agora, olha, eu não sou a melhor agenda, por acaso a Catarina é a minha melhor agenda, mas sei que agora o que é que eu vou ter mais próximo? Vamos a Valência agora com Expensive Soul, okay. Dia 23, depois vou para Ibiza, depois Andorra, depois Guimarães, Rock in Rio, olha, vou estar por aí não stop. Exato, sem parar. E olha, ficamos por aqui com... Muito obrigado, gostámos muito de ter ao telefone connosco e boa sorte. De nada. Boa sorte para todos esses projetos. Então vá, e ficamos à espera de novidades tuas. Tá bom. Então vá, continuem. Obrigada. Vá, beijinhos. Tchau. E foi a nossa conversa com o Dino. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela disponibilidade dele em estar connosco via telefone. Sim. E vamos passar então ao prometido, exatamente. Tal como o Dino disse, a primeira música vai ser Never Say Goodbye, Isaac Hayes. O que faz sentido agora. Exatamente, faz sentido agora. E depois vem então 'Cause I Love You, Lenny Williams. Vamos ouvir. Say goodbye. Every time I think I've had enough, and start hitting on the door, there's a very strange vibration piercing me right through the core. It says, turn around, you know you love her more than more. Tell me why. Say goodbye. Oh, I'll never say goodbye. Say goodbye. No matter how I try. I never can say goodbye. No, no, no, no, no. I never can say goodbye. I keep thinking that our problems soon are gonna all work out. But there's that same unhappy feeling that makes that anguish twist that doubt. It's what that same old dizzy hang-up can do with you all the time. Tell me why. Is it so? I don't wanna let you go. Say goodbye. Oh, I'll never say goodbye. They're gonna let you go. I can't say goodbye. I need you. Oh, yeah. You're my one and only lover. I can't say goodbye. Oh, You know, one time things got so bad until I had to go to one of my friends and talk to him. And I told him, I said, you know, I'm having problems with the woman that I love. It seems that I call her on the phone and I just can't get her to answer. And then I went to her house and I saw a car parked in the driveway. I knocked on the door, but still my knocks went unanswered. And then I went home and I watched television until television went off. Foi 'Cause I Love You, de Lenny Williams, o pedido do Dino, que, o último pedido do Dino, uma escolha, sim, que ainda ouvimos aqui em background, sim, para nos despedirmos. Sim, para nos despedirmos, exatamente, porque infelizmente está na hora de irmos embora. É verdade. Mas está na hora de irmos embora. Obrigada ao nosso convidado. Sim, obrigado ao Dino pela paciência de fazermos a entrevista. Obrigada a quem esteve aí desse lado. E obrigada àquelas pessoas que estavam a dar ao Benfica e mesmo assim nos tiveram a ouvir. Obrigada às pessoas que nos preferiram ao Benfica. Obrigada ao Benfica por ganhar. Não, isso já não agradeço. Mas olha, como nós somos muito, muito queridas e muito cumpridoras, houve um pedido que infelizmente ficou para trás porque tivemos de começar a entrevista e não conseguimos atender. E por isso mesmo, vamos atender mesmo agora. Ainda por cima, porque pronto, até é uma pessoa de quem nós gostamos consideravelmente, tá? Assim de vez em quando. Pronto. Às vezes é um bocado chata. Não. Quando se arma em mãe dos outros é um bocado chata. Não, não é nada chata. Estou a brincar, então. nós gostamos muito dela. Ela é precisamente a Bárbara Monteiro, que nos quis deixar uma música para a Helenita. Para ela se lembrar das suas aventuras, portanto, amorosas, diz ela. Nós vamos dedicar esta música à Bárbara, que por sua vez vai dedicar esta música à Helenita. É verdade, isto é uma corrente, isto é uma cadeia. Pronto, e é assim que nós vamos fechar o nosso programa, vai ser com este pedido de senhora Dona Bárbara. Sim. Portanto, agora tens a obrigação de nos ouvir todas as semanas, pelo menos. Dá-lhe nas orelhas. Mas sim, e fica a música Stand By Me, de Ben Eking. Houve aqui uma pequena hesitação. Já sabem, nós voltamos para a semana com mais um programa. Um programa a não perder, como são todos. Como não é? todos. E já sabem, esta emissão vai estar disponível em podcast na nossa página do Facebook, se quiserem ouvir outra vez, estão sempre à vontade. Sim. E nós repetimos aos domingos. A sério, tu não sabes. Agora neste momento como não sei. É que isto é agora neste eu, momento não sei. Fiz durante um ano um programa contigo e eu nunca decorei isto porque tu pôs a cabecinha sempre aqui. Estás a ver? Fias-te em mim e agora é o que acontece. Agora não sabemos quando é que repetimos. E a culpa é tua, Joana. Foste preguiçosa. Estavas a contar comigo. Bem, mas nós pomos as repetições no Facebook. Não, mas temos o podcast. Mas hoje são também as repetições, é? É verdade. Mas pronto, nós ficamos por aqui. E adeus. Vamos deixá-los com uma musiquinha. Sim. A musiquinha da Bárbara. E até para a semana. Até para a semana. Aqui fica. Boa noite. Boa noite. Se a musiquinha quiser começar, nós agradecemos. Pronto, já está. Já está. Até para a semana. Por aqui, Bárbara. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa, stand by me. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Yeah, man.